DJ Bruno, DJ Bruno, o original do Pará. Então, fique à vontade. Aí, DJ Bruno, mete ficha, meu mano. Thank you.

Só forma de fazer você dançar. DJ Bruno. DJ Bruno. O original do Pará. Foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. Tão triste assim. Foi você. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso perdoa. Thank you.

diz, cuida. Fala que me ama só. DJ Bruno, original do Pará. Bruninho do Comércio, o incomparável. Manda bis, no silêncio da noite me chega, me acorda com beijo na boca, me deixa louca, me possui com loucura de louco. Só ele satisfaz meus desejos, me cobre de beijos, me carrega no colo, me deita no chão. Eu navego no mar de amor e paixão e trago todo o meu coração. Me carrega no colo, me deita no chão. Eu navego no mar de amor e paixão e trago todo. O nosso caso é um caso especial, briga de casal.